ligar, parece louco. Se cê é de Deus é louco, eu sou pirado e doido. Eu tô aqui pra somar, quebrando tudo. Cheguei pra apavorar, trutão, parece um surto. Eu uso a minha mente num raciocínio diferente, quebrando barreiras e também todas as correntes que me prendiam no mundo de mentira. Sórdido como a podridão da heresia, e a heresia me fez perder a fé na vida. E se não fosse consciente, não sobreviveria. Eu aprendi a ter fartura como fome, ter abundância ou padecer na necessidade. É de verdade, mas parece brincadeira. O mundo gira em torno do dinheiro e quem não tem lamenta. Quem tem ostenta e se sente superior, colaborando para que o crime seja sem pudor. A crise corre o mundo, desemprego é geral. Sem dignidade, sem trabalho, deixa o homem mal. Não se entregue à Babilônia, não seja um covarde. A porta que te fecharam, hoje, amanhã, Deus mesmo abre. Não se acabe na pedra, no pó ou na cachaça. Primeiro buscai o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não pega nada, não, não pega nada, não, não pega nada. Ei, Deus, você tá em primeiro lugar. A nossa vida, a nossa quebrada. Ei, Deus, você tá em primeiro lugar. Nossa família, nossa casa. Ei, Deus, você tá em primeiro lugar. No nosso som, na nossa alma. Ei, Deus, você tá em primeiro lugar. O nosso brilho não se apaga. Ei, Deus, eu sou seu fã, minha estrela da manhã. Reina no meu divã, na minha vida o Senhor é o number one. É o real, bam, bam, bam. Ontem, hoje e amanhã, quero morar na nova Canaã. Não vou pagar de galã, não vou pagar de artista. Cê é salmista, veio do pó ao pó, voltará. Não posso negar, sem Deus nada vou arrumar. Ele não aceita o segundo lugar. Sem Ele eu não posso ficar. Jesus, Tu és o meu respirar. Não vou te trocar por nada, nem pelo ouro e nem pela prata, pela fome nem pelas gatas. Eu falo na lata, eu sou desse Deus, eu pertenço a esse Deus, eu adoro esse Deus, eu amo esse Deus. Eu sou dele e ele é meu. No meio de vários, ele me escolheu por graça e misericórdia. A ele seja honra, seja glória, por mudar uma nova história, por mudar nossa trajetória. Agora é nós que tá, rei Deus, você tá em primeiro lugar. Rei Deus, você tá em primeiro lugar. A nossa vida, a nossa quebrada. Rei Deus, você tá em primeiro lugar. Nossa família, nossa casa. Rei Deus, você tá em primeiro lugar. No nosso som, na nossa alma. Rei Deus, você tá em primeiro lugar. O nosso brilho não se apaga. É, doutor, diz aí qual que é. Carro, dinheiro, mapa de mulher. Do que adianta, no que adianta, se não tem paz, verdadeira esperança. Teu um mundo vai cair bem em cima de você. Não vai ter escape, não vai ter pra onde correr. Aê, eu tô firmão de fé, sempre na rocha. Não escuto o que diz, inimigo idiota. Jesus é a saída, sem caô, sem caô. Cantor tão famoso também se ajoelhou. Por isso não duvide do poder do onipotente. No bairro nobre, na favela, ele tá presente. É como um foguete, como um míssil que sobe a milhão e destrói o inimigo. Aqui o diabo cala a boca, sai de fininho. Ao som do Espírito Santo, tá comigo, não ando sozinho. Eu digo Jesus, eu digo na cruz. Seu sangue derramado para nos salvar. Vai mudar a sua vida pra melhor, vai mudar. Segue quente com Deus, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Em primeiro, primeiro, primeiro lugar. Primeiro lugar. Pode acreditar, pode acreditar.